tira uma de bom moço e aproveita enquanto novo. Se acha safo, inteligente, muito bom em quase tudo. Assassina sua essência, se aproxima do obscuro. Um vício estará por um fio, um tiro não estará mais seguro. Desvio de caráter não te deixa mais rico. Larga de ser malandro e vá fazer um bico. Mais rico, larga de ser malandro e vá fazer um bico.